última agora na frequência da 238, ao término da 2521, solicita abrir. Exato, chama o táxi. Alfa chamando a ponte terra pronta, ajuste altímetro 1-0, 1-1. Thank you. Thank you. Holding point 1110 via Abraham, taxiway Juliet and Alpha. Call me before all holding point, red for takeoff, 281011. Autorizado 360, decola da pistola 0, primeira curva direita, na saída São Bruno, lenda da transição do óculos. Acione no transponder 5105, controle Salvador, opere 120, decima 8. 6600, Hotel approach, 120 this flight. 120 this flight, how did it? Departure, good morning, I can do 1911. Lemon Temple Level 3 Sierra 1911. decoladas no ônibus, controle 20, decimal 8. 208, bom dia, vou na Ravena.

4. Vazão na 0, curva direita, perfilação com 1, transição 4. Ficou 1 no meio, transporte, controle 208. Vai justar 0, 8, 9.